tá dodói. Onde dói, dessa dor faço você esquecer. Tá dodói, onde dói, vou dar amor, vou cuidar de você. Banda Mesa Boa e DJ Juninho Portugal. Esquecer. Tá dodói, onde dói, vai dar a...